4, decola do 59, controle 199, 35, bom voo. 935, boa noite. Do Índio, controle Salvador, identifique, desça para 2.000 pés, com 1.012 na chegada à mar. Primeiro altímetro 1.012. E boa noite, Azul 4234. 4234, boa noite. Contato radar na decolagem, suba o 370, direto Jamo. 370, direto Jamo 4234. Identifique, desça e mantenha o 060 chegada à mão. O 2224, acione identificação, desça para o 050, chegada à mar. Complete a aproximação, chame em torno em 18.612. Autorizado pouso, pistola no 0, vento 100 graus, 1.4 nós. 770, informa que a base da camada aqui no externo está a 1.600. Ok, graças pela informação, vou no 776, livre pouso, pistola no 0, vento 100 graus, 1.4 nós. 770. 224 para velocidade. 250. 5128 velocidade. 250 tem condições de manter até 2.500. Passar 2224 tem como reduzir até 210 nós? Será o número 3 na aproximação, reduzindo para 210 nós. Vai seguir o Alfa, está no 72 a trip. Trip 5218, voe Duna. Terra Kilo Índia, Libre LS para 10, informe estabilizado no curso do localizador. Informe Mará estabilizado no localizador. 97 pós 09 na curta, ali mantém, cabeceira 10. Chame Recife 2545, alternando 2085. 2545, poderia confirmar a alternada, senhor? 2685. 2545, 2685. Sob vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite ao localizador. Cinco, dois, um, oito, desça para 2.000 pés, 1.012. Eita, 2.000 pés, 1.012. Direita, solo, fundo 2.019. Direita, 2.019, 176. Solo, Salvador, boa noite, 176, bro. Salvador, boa noite, 176, bro. Salvador, gol no 776, livrou. Autorizado a colapso. 7090 graus, 129, 3893. Pode continuar para um 776, sequência do sol, recebeu 5 chamadas, nenhuma resposta. Desculpe, 121 da sua 1. 121. Quatro desça para 3.000, ajustado 1.012. Aquilo ainda completa a aproximação, chama agora a torre Salvador em 1.08, decimal 6.12. Tá bom, passe aquilo em Índia, reporta, tem checado, avistou no ponto. Vamos ver com a vista, a última aeronave avistou a 1.600 pés. Contato radar na decolagem, submantenha 340 após 2000 letra. Após 2000 letra, tá 3897. 8147, ponto final no 7, Serra Quilo Índia, fecha, cara. O vento é 090 graus, 069, ponto final no 7, Serra Quilo Índia. Saída 224, resuma a navegação pro Edituna. Tá livre, aproximação e foco estabilizado. Boa noite. O Serra Quilo Índia, CK3, 090 graus, 129, autorizado pouso, pista no 7. Gente, agora girando o base, baixado e travado o Serra Quilo Índia. Boa noite, Gol no 884, sem identificação, desça para 3.000 pés, ajustado 1.012, chegada na área. Linda cola, pista no 0.090 graus, 129. Serra Quilo Índia, solo aos 1-4, confirmando Pato 4, corrigindo Pato 5. Ali backtrack, taxiamento ao Pato 5 no corte de frequência. com 2 mil pés, livre LS, acúdio estabilizado, pastoreira 2224. Estabilizado, 3298. Tipo 5218, complete aproximação e chame torre em 1862. 1862. Boa noite, 3197, contato radar da colégio, submantenha 380, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, 3197, 380, autorizado. Desça para 2000. Tem autorizado 2000, 84. Chame Recife 1251, alterna 3325. Eu chamei 6212, acione identificação, desça para 13 mil pés, chegada à mar e voe direto Itapa. Positivo, só confirmando a altimetria 1012, 1012. Prossiga. Já estabilizado? Positivo, fui ele, vai Salvador. Complete a aproximação, chame a torre Salvador em 1-8, decimal, 6-12. Solo 019, direita, solo 1219. Foi 1219. Confirma 219. Confirma. Com 218, vento 090 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Salvador, ok. Passou externo agora, qual o passarelo 224? 224, pouso, pistão 0, 00 graus, 109. 384, livre LS, informe estabilizado no curso do localizador. Camará estabilizado, 1884. Considera 1-2-1 décimo 1 no próximo ano. 3-2-5 3-2-5, boa. Boa noite, acione a identificação dessa para 4 mil pés, ajustada a partir de agora 1012, na ProDSAP, chegar a mais. Para 4 mil, na ProDSAP, 1012, chegada a mais, 4.7. Afirmo 12 mil pés, livre LS, informe estabilizado, 6212. Bora parar, 6212. 84 já estabilizado. estabilizador, sim, vazando grave. Fiat chame torre em 1862, é o 1884, composto da decolagem. 86, não, pra nós acabou esse dia. Uma boa noite. Controle, só 70 aí, da velocidade em ETAP. Sim, você está livre da restrição de velocidade e altitude em ETAP. 470. Já de checar. Livre da restrição de velocidade e altitude em ETAP. 470, obrigado.